galera! Eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. Nós somos alunos do PIBID, da PUC-PR, e hoje nós vamos falar para vocês da tabela periódica. Então, para que a gente possa falar da tabela periódica, primeiro vamos precisar entender como ela surgiu, quem está por trás da sua criação e por que ela é aceita hoje em dia. Bom, a tabela periódica foi desde o início da descoberta dos elementos químicos. Foi uma necessidade dos cientistas em organizá-los de maneira simples e de fácil acesso. Então, no século XIX, um químico alemão chamado Johann Wolfgang Dubbeheiner, o manjo dos alemão, criou as tríades. Analisando elementos de massas atômicas diferentes, tipo cálcio, bário e estrôncio, ele percebeu que poderia organizar esses elementos de 3 em 3, de acordo com a massa atômica. Após um ano e meio da teoria de Dubbeheiner ser publicada, o cientista francês Jean Courtois elaborou uma tabela onde os elementos se agrupavam de acordo com a sua massa atômica, na forma de uma espiral. Sua teoria é conhecida como o parafuso telúrico. Um bom nome para você dar para o seu filho, vocês não acham? Imagine você indo jogar bola com seu filho telúrico num fim de semana ensolarado. Que maravilhindo! É, e depois de Jean Courtois, o inglês John Newlands, amante da música, propôs que, assim como as notas musicais, os elementos se dividiriam pela sua massa atômica de 7 em 7, em linhas. A teoria das oitavas era chamada assim porque o oitavo elemento seria semelhante em suas características com o primeiro. Até o início do século XX, ainda não havia muitos elementos encontrados, comparados com a tabela periódica atual. Porém, o professor universitário russo Dmitri Mendeleev elaborou uma tabela prevendo o arranjo dos elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele tentou organizar os elementos pelo seu número atômico e pela sua massa atômica também. O Mendeleev criou cartas com os elementos e tentava arranjá-los, como se fosse um jogo, porém não conseguia organizá-los. Sempre um ou outro não se encaixava. Até que Mendeleev, em um dia de muito cansaço com seu trabalho na tabela, dormiu. Durante seu sono, o russo sonhou com a disposição correta da tabela, os átomos arranjados em 3 dimensões de acordo com seu número e massa atômica. Que louco, né? E foi aí que surgiu então a nossa atual tabela periódica. Se bem que eu poderia sonhar com os números na Mega Sena, né? É, vai dizer que a química não é um sonho. Nossa. Galera, antes da gente finalizar o nosso podcast, sim, finalizar. Mas não chorem, haverá outros. Aê! Uma dica pra você que está nos ouvindo e fica na friend zone: você vai pra balada, não pega nem resfriado, chega na mina e fala assim: mina, você não é periódica, mas tabela, hein, sua linda. Ui, que horror. Bom, gente, até o nosso próximo podcast. Abraços do Rafa. Beijos da Maggie. Tchau.